estúdio. Quantas saudades eu tenho do meu tempo de criança, quando meu peito era só pureza, não tinha maldade e vingança. Quantas saudades eu tenho do meu tempo de criança, quando meu peito era só pureza, não tinha maldade e vingança. Nessa levada, conteúdo é o tesouro. Já fui só queda, agora é só estudo. Experiente com vontade de calouro. Quem desacreditou, minha caneta vale ouro. Me chame de besouro, voando capoeira. Vocês formam momento, nós verso vida inteira. Quis me passar pra trás, bico com meu poeira. Humildade pra quem tem, pois sou apenas poeira. Cósmica, energia difícil contê-la. Tem quem se acha Deus, cego com ego de estrela. Eu quero tê-la, mas se ela permitir, temos conexão, não penso mais em partir. Quero transmitir, mas sem emitir boleto. Governo nunca muda, no voto obsoleto. Combatente do gueto, invadindo a sua casa, com o verso avançado no pique base da NASA. Nós dois mentimos, nós dois enganamos. Se a gente se perder, será que nos encontramos? Poucos conhecemos de quem tá do seu lado. Disseram que a morte é santa e viver é o pecado. Corte do machado, rimando na cisibeiro. Se o papo for disso, sou campeão brasileiro. Moveu quanto dinheiro, sistema em seu lençol. Cobrindo mais direitos, falando em futebol. Quero ver a favela invadindo o pique Mandela, ocupando o espaço na rua e na tela. Que o rap invada lares, liberte mentes de cela. Que escute sabotagem quem só assiste novela. E o crime me convidou. Existir foi tão difícil. Quando a pobreza acerta seu peito, na vida veloz como um míssil. Fácil julgar quem não dorme no precipício. Não plantei na boca de focos e fiz da minha rima artifício. Quantas saudades eu tenho do meu tempo de criança, quando meu peito era só pureza, não tinha maldade e vingança. Quantas saudades eu tenho do meu tempo de criança, quando meu peito era só pureza, não tinha maldade e vingança.